Levanta 5 da manhã com o despertado relógio. Parece sonho meio fresco, mas é contraditório. Ele percebe baixo nível de temperatura nos dedos. Seus pés se congelam quando tocam no azulejo. Liga a TV, depois do bocejo, coçando os olhos. Percebeu 3 segundos perdidos, não tem volta agora. Corre pro tempo bater, com sua soma, tempo corrido. Toma café, senão o corpo abandona. Na rua, apenas neblina friaca. Alguém deitado na esquina pedindo auxílio com que lhe falta. Ponto cheio, blusão cheio, alguém cumprimenta. Outro cobra dinheiro que tinha emprestado na quinta. Que foi útil e só vou mais um mês. Tenho esperança como amiga, mas conheço o perrengue. É tudo diferente, ao mesmo tempo igual. Somos guerreiros do dia, seguindo um só ritual. Se vai bem ou se vai mal, não importa, ninguém quer saber. Quer dinheiro, quer poder, dominar só por lazer. Esse povo semelhante, diferente de igual. Com medo semblante, resultando em final. Expediente, cansado, nada atraente. A vida infelizmente opera em baixo sinal. O relógio, seu trabalho faz. Alguns vêm, outros vai. Nesse entra e sai, pós atrito, se atrai. Conflito que não acaba mais, mania de guerra. Ser humano, enfim, dinheiro é o que parece. Quanto mais fuma, mais se bebe, não percebe. Embriaguez, o mal consumo é o resumo da mental invalidez. Já teve outra vez, exemplo só serve pra pouco. Sendo sábio, sendo louco, qualquer outro que entende. Que é tudo diferente, ao mesmo tempo igual. Somos guerreiros do dia, seguindo um só ritual. No mesmo rito, às vezes um grito pra desabafar o atrito. Os conflitos que pra amenizar um chá, às vezes nem dá. Tempo não dá, nem sobra, ele é quem cobra. Corta no pescoço, é roça. No mosque, mostra o que ainda há de melhor. De um passado de nada, ó, que reflete no presente. Um conflito de identidade, dinheiro e família ausente. O mal convence, ou menos tenta, é Deus na frente. Segue quente, quem tá por ele já nem sabe mais. Mais dinheiro, mais preocupações, vem. Quanto você vale, diga-me quanto você tem. Um aluguel e 3 faturas, sem fartura. Vida dura, vive dura, Deus murmura. A longo prazo, concede o que convém. Segue refém desse monólogo em um sonho real. Dorme acordada, vida passa, só que hoje de um jeito bem mais diferente. É quente, ao mesmo tempo igual. Somos guerreiros do dia, seguindo um só ritual.